Caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Pois é, este é o som final, é aquele som que o ouvinte vai poder ouvir a partir de agora quando me ouvir aos microfones da Rádio Antena Web. Com muito orgulho, cá estou mais uma vez para lhe trazer 180 minutos de grandes músicas. E, aliás, iniciamos com uma grande música já, a música dos No Mercy, que gravaram este tema em 1998, fez parte, aliás, do seu segundo trabalho discográfico. Os No Mercy, que tiveram uma duração muito curta, eles que nasceram em 1997, gravaram um álbum de estreia no mesmo ano, mas desuniram-se em 2000. Reuniram-se em 2006, portanto, 6 anos depois, mas a coisa não resultou. Ainda gravaram um trabalho em 2007, mas rapidamente se desuniram novamente e depois nunca mais. Mas deixaram então grandes músicas. Do Where You Go foi uma delas. Hello, how are you? Foi outra. Foi esta mesmo que acabamos de ouvir. Mas as grandes músicas vão continuar aqui no nosso domingo à tarde. Por exemplo, vamos já ficar com o primeiro sucesso de Jay-Z gravado em 1997. E então partilho convosco esta grande música de um rapper conceituado hoje. Um rapper e DJ, se não estou em erro, ele também faz as suas próprias mixagens, se não estou em erro, como disse. Vamos depois ficar com uma música de Zucchero, Change Your Heart. Esta versão foi gravada em 2004, mas pertence originalmente aos Supertramp, que gravaram então esta música ainda na década de 1980. Por fim, ficamos com Celine Dion, A New Day Has Come. E para finalizar, ficamos com a música das Spice Girls, Holler. Fez parte já depois da sua reunião. Elas que. Reunião, atenção, não estou a falar da última, estou a falar da penúltima, porque elas reuniram-se por duas vezes. A primeira reunião aconteceu em 2000, quando elas se juntaram para gravar mais um trabalho discográfico. De certa forma, um trabalho discográfico de despedida, já que nunca mais gravaram mais nenhum disco. Só se juntaram para uma série de concertos ainda na década de. Aliás, ainda no ano de 2017, mas ficaram-se por aí. Pois é, e é então assim que iniciamos o nosso domingo à tarde, com estas. Iniciamos, aliás, com Hello, How Are You, dos No Mercy, e agora ficamos então com estas quatro músicas, que espero que sejam do seu inteiro agrado. Antes só de iniciar, deixe-me dizer, estimado ouvinte, que para mim é um enorme prazer estar de volta. E deixe-me também dizer-lhe que há aqui um spot publicitário que vai passar, só para o ouvinte ter a noção qual é que era, vai passar depois da música do Zucchero, Change Your Heart. A música, aliás, este separador que vai ouvir foi o primeiro gravado para a Rádio Antena Web e com este microfone. Pois é. Ora, um grande problema surgiu aqui interno, aqui na máquina, no equipamento onde trabalho. Durante 10 meses tive de estar consigo, posso-lhe agora revelar, num leitor de cassetes. É verdade. Foi num gravador de cassetes que aconteceram as mais diversas emissões. Bom, e eis que então estou de volta às origens, não é? De volta a este microfone, de volta a uma placa de som consertada e, portanto, a partir de agora vai então obter um som bem melhor quando me ouvir. Ainda bem, fico feliz e fico também feliz por estar de volta às origens. Agora sim, vamos à música. Começamos com Jay-Z. Take the bass line out. Jiggle. Let it bump though. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips. Bust shots, and if you with me, mama, rubber your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my block, let's stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. Let's sip the Chris and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. Niggas locked down in a 10x4, controlling our house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing. They ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot.

Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime. Na internet. A new day has

procuro o segredo do teu cheiro. Continuando com o nosso Domingo à Tarde, trago-lhe agora mais 4 grandes músicas. Vamos ficar com os Perfume, que já foram entrevistados aqui pela Rádio Antena Web. O tema que vai ouvir não faz parte de nenhum álbum deles, mas sim de um tributo a Carlos Paião. Chama-se precisamente Versos de Amor. E digo-vos, está uma versão espetacular. Logo depois vamos ficar com uma outra música, Zé Praia, com O Amor És Tu. E ainda Marta Plantier, com Remédio Santo. Vamos deixar Portugal para surfar no USA, ou nos USA, com os Beach Boys Surfing USA, um grande sucesso, talvez o maior desta banda. Resta-me dizer-lhe, porque tenho esta informação e gostava de a partilhar consigo, que esta música foi mais tarde reinterpretada pelo irmão de Nick Carter, que faz parte ou fazia parte da banda Backstreet Boys. Eu acho que eles não estão no ativo. E se estão no ativo, Nick Carter fará com certeza ainda parte. Mas, como dizia, Aaron Carter, com 11 anos, interpretou em 1998 esta fantástica melodia. Serving USA é a música que vai fechar a terceira seleção musical do nosso Domingo à Tarde, mas interpretada pelos originais, os Beach Boys. Para iniciar então, vamos trazer-lhe Versos de Amor, dos Perfume. Às 11:30, saiu para a rua com o seu fato domingueiro, dormindo a aldeia, brilhando a lua num céu de estrelas, conselheiro. Coração quente, firme e demente, à sua porta então chamou e abriu-se a janela, e só para ela triste cantou. Microfonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Foste tão docinho.

isso que eu te quero tanto. Remédio santo pra mim, remédio santo pra mim. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair. Chegar ao final da primeira parte do nosso Domingo à Tarde, mas eu não vou embora sem deixar antes mais 4 músicas. Então, vamos chegar em primeiro com uma música que fez muito sucesso na altura, isto nos inícios da década de 2000, em 2001, 2002, a música da Jessica Simpson, Irresistible. Logo depois, ficamos com Listen to the Radio, música dos The Corrs, interpretada aqui ao vivo, num acústico. Ou melhor, num unplayed. Vamos ainda ficar com mais outra melodia, esta vinda de Portugal. Foi gravada em 1999 pelos Expresso e chama-se Sahara. Vamos ficar por fim com a música dos Sixpence None Richer. Kiss Me é mais uma das relíquias daquele fantástico ano de 1999, precisamente. Então é assim que chegamos ao final da primeira parte. Atenção, porque vamos para um pequeno bloco publicitário, mas eu volto daqui a alguns instantes para a segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Estou consigo até bem perto das 19 horas. Vamos à música. Até já! Everything about you is so irresistible. Don't you try to tell me that it's not my type to hide away. But he's irresistible.

nada muda. Até que o sol venha de novo me aquecer. Talvez eu volte a sorrir. Talvez eu queira sorrir. Sorrir. Sahara, Sahara.

contacte-nos. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Estamos de volta, estimado ouvinte, agora para a segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Pois é, cá estou mais uma vez e para lhe trazer grandes músicas, como aliás sempre procuro fazer. A primeira música que vai abrir esta segunda parte dá pelo nome de Água e Sal e é uma música que está habituado com certeza a escutar aqui na nossa sintonia. A música é de Rosário. Logo depois vamos ficar com Allez Plus Haut, música de Dina Arena, gravada em 1999 e que fez muito sucesso. Mais uma vez, trazemos esta recordação até si. Mas não vamos ficar por aqui no que toca a recordações, vamos ainda ficar com os Pet Shop Boys e o clássico Go West e depois um ainda mais clássico Voyage Voyage dos Desireless. Isso mesmo. Pois é, e é então assim que abrimos a segunda parte do nosso Domingo à Tarde com Rosário e Agua y Sal. Agua de nieve en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal. Se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días. No supimos dónde ir con aquella alegría. Différence, ce

Guaias, Guaias. Volta, e para lhe trazer já mais 4 músicas, porque aqui não paramos e procuramos sempre trazer-lhe então os grandes sucessos da atualidade e de outros tempos, e também de outros países, como vai ser agora o caso. Ora, a primeira música que vamos ouvir chama-se Don't Think of Me e faz parte do álbum No Angel de Dido. É o primeiro que ela gravou em 1999, mas que só foi reconhecido em 2001, quando participou com Eminem na música Stand, a qual fazia parte um sample da música Thank You. Mas o tema então que vamos ouvir chama-se Don't Think of Me, mas não ficamos por aqui. Vamos ficar ainda com a música de Lara Fabienne, I Will Love Again. E depois, atenção, vamos ficar com Alizée, uma intérprete francesa que em 2003 fez muito sucesso com o tema Lolita, uma música que passava várias vezes nos canais de televisão franceses, especialmente os de música. E confesso, é bom ter o prazer desta música e estar aqui comigo e poder-la partilhar consigo. Pois é. Então ficamos com Alizée e Lolita, para ficarmos depois com Claudia Jung e o tema Komm unten sein mit mir. A música então que vai poder ouvir, já de seguida, depois de Alizée. Antes ainda tem para ouvir Lara Fabienne com I Will Love Again. E para começar, Don't Think of Me, de Dido. So you're with her, not with me. I hope she's sweet and so pretty. I hear she cooks delightfully. A little angel beside you. So you're with her, not with me. How lucky one man can be. I hear your house is smiling clean. Oh, how lovely when you're homecoming queen. Oh, how lovely it must be when you see. See her sweet smile, baby.

Então, seguimento ao nosso domingo à tarde, e vou trazer agora mais 4 grandes temas nesta emissão do domingo, 31 de outubro, mas não, ainda é 24 de outubro de 2010. Vamos então ficar, dizia eu, com mais 4 músicas, e 4 músicas que eu confesso gosto particularmente bastante. Leanne Rimes com Are You Alive é o primeiro tema. E depois vamos ficar com Without You, música que foi interpretada por Mariah Carey em 1993, mas cuja versão original pertence a Wilson, que na década de 80 gravou então este sucesso. Logo depois vamos ficar, depois de Wilson com Without You, vamos ficar com mais 2 temas que tenho a certeza também que serão do seu inteiro agrado. Se não, vejamos. Fez, não há muito tempo, 30 anos, que se assinalou... assinalaram os 30 anos da morte ou do assassinato de John Lennon, ele que gravou na sua carreira um tema chamado Woman, e os Century gravaram, se não estou em erro, um pouco antes, o tema Loverly, então o tema dos Century, que fez muito sucesso e que nós também vamos recordar. Pois é, e é então assim que vamos dando seguimento à nossa emissão. Daqui a pouco vou trazer-lhe mais 4 músicas que vão encontrá-lo, aliás, que vão de encontro ao intervalo. Isto é, que giro, de encontro ao intervalo dá a encontrá-lo. Engraçado. Bom, vamos então ficar com mais 4 músicas. Começamos desta brilhante forma com Leanne Rimes e How Do I Live. Música. anymore.

a sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. A wooden glove. But I know I'm more than sad and more today. Depois de ficarmos com os Century Loverly, que grande música. Vamos agora até a França. Antes de irmos para o intervalo, vamos passar por França para ficarmos com uma música de 1988. Dá pelo nome de Quelque chose dans mon coeur e é da pequena Air Sarangini. Pequena, que hoje é, claro, está uma grande mulher. Vamos com 37 anos. Vamos ainda ficar com mais 3 músicas. Skin on Skin, de Sarah Connor. Vamos logo depois ficar com Wanna Girl One, música dos What a Girl One, música da Christina Aguilera, que em 1999 se lançou no mundo da música com Genie in a Bottle e que fez muito, muito sucesso. Mas esta também não ficou atrás. What a Girl One, música que foi o segundo single da cantora Christina Aguilera. E para fechar, ficamos com A Aula dos Namorados e com Sara Tavares e o tema Solta-se o Beijo. É assim então que fechamos a segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Já sabe que daqui a pouco eu estou de volta para a terceira e última parte, para o terceiro e último tempo do nosso espaço radiofónico. Mais uma vez, estimado ouvinte, quero partilhar consigo o meu agrado em estar de volta e em pleno. Eu pensei que não fosse haver Domingo à Tarde esta semana. Fique bem, um forte abraço e até já. Quelque chose dans mon cœur fait craquer ma vie.

skin on skin. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Together, huh?

Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira, que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia. Aqui, na Antena Web. Tudo na vida tem um ponto de partida. Na Antena Web também. De segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 11h45, Joana Santos dá o ponto de partida para mais um dia repleto de músicas, pensamentos e boa disposição. Ponto de partida, entre as 11 e as 11h45, com Joana Santos, na Antena Web. Volta, estimado ouvinte, para a terceira e última parte do nosso espaço radiofónico. Pois é, fomos ao intervalo, mas já cá estamos outra vez. Vamos abrir esta terceira e última parte com quatro grandes músicas. Quatro músicas que alternarão entre o mais calmo e o mais mexido. Aliás, a primeira música podemos considerar uma música romântica, apesar do seu ritmo. It Must Have Been Love, música dos Roxette. Eles lançaram este tema ainda nos anos 80, se não estou em erro. Logo depois ficamos com o Speed Sound dos Coldplay. E vamos voltar a serenar com os AA e o tema Summer Moved On. Vamos acabar com Music de Madonna, um sucesso do início da década de 2000 e do novo milénio, que sem dúvida marcou a mudança da mudança do estilo musical adotado por Madonna, que até aí era uma cantora mais pop, passou depois para ser mais uma cantora mais techno. Enfim, aliás, utilizou depois diversas, recorreu depois a diversas músicas mais techno. Antes era mais a cantora, a menina do Material Girl, e até de músicas tipo baladas, The Power of Goodbye, Frozen, enfim. Pronto, mas mudanças são mudanças. Music marcou precisamente a mudança da rainha da pop, Madonna. Então assim que vamos dando início à terceira parte e sequência ao nosso Domingo à Tarde. Até já! Must have been love, but it's over. Antena Web, a loucura ou folia à distância de um clique. Sintoniza-te. Along, honey moved out, and Chegamos ao fim do nosso domingo à tarde. Pois é, o tempo passa muito depressa. E então o nosso programa vai mesmo fechar por aqui as portas, mas atenção, porque para a semana há mais. Espero eu. E farei tudo para que sim. Ora bem, vamos fechar então com Poor Shores, música das All Saints. E eu não poderia deixar de ir embora sem lhe agradecer. Thank You é a música que escolhi para fechar a emissão de hoje, emissão número 37, para a tarde de 24 de outubro de 2010. Música então gravada pela Alanis Morissette, que começou a sua carreira bem pequenina aos 13 anos, em 1987. A nossa emissão então fica por aqui, com estes dois temas, das All Saints e de Alanis Morissette. Foi um prazer imenso estar consigo, já a seguir Jonas Santos traz-lhe mais o Latino América. Fique bem e até para a semana. bem.